Ele tá aqui, levando o evangelho, pode crer até o fim. Ligado em Jesus, que por nós morreu na cruz, unindo as pessoas pelo certo e pelo justo, fazendo o evangelho crescer a cada dia, com a união do povo evangélico, resgatando vidas pro Senhor. Renascer em Cristo, soldados prontos pra batalha, vencer ou vencer. LJ ou L, ou CH e LG, sem dar brecha pro diabo, véi. Quem diria, firme e forte na correria. Quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria. É pra somar, é nós, subtrair é contra nós. Assim seguindo em frente, sabendo que não estamos sóis. O inimigo põe situações, várias tribulações, tentando impedir as bênçãos que Deus tem para nós. Mas não vai, porque na nossa banca é só guerreiro. Se mexeu com um ou dois, não importa, mexeu com o corpo inteiro. É tipo os maloqueiros que se junta pra roubar. Só que a nossa banca se junta para resgatar, orar, quebrar todo tipo de mal que está no ar, colocar o inimigo pra baixo e desse lugar ele não sairá. E através do rap nós iremos restaurar uma parte de vida que estava nas mãos do inimigo. Estava a chorar, a sofrer, também sem perceber que é somente em Jesus Cristo que existe um bom viver. É bom saber que o Senhor está sempre do meu lado e que colocou comigo uma parte de aliado. Irmãos considerados que agora eu vou citar: Fator RH, família Aramaico, Negro Destino. E até meu mano LJ chega aí comigo. Filhos da promessa, palavra da verdade, antes da periferia, somando com coragem. WJS, original C, também verbos da vida, ao qual me ensinou a crescer. Não vou me esquecer da banca, sétimo selo. Deus seja louvado, porque aqui só tem guerreiro. Tamo junto e misturado, Deus abençoado. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, glória do Senhor Jesus. Espertos e conscientizados, que eu não queira, negro rima vai te dar o recado. Te dar o recado sobre a paz pra te deixar conscientizado, falando de Jesus que morreu crucificado. Pra falar do evangelho não estou sozinho, na união da rima eu só vejo guerreiros. É renascer, sal da terra, ICL mais Fato RH, LG, família Aramaico, do meu mano Banzai. Vivendo na paz que excede todo entendimento, seguindo para cumprir a grande comissão, rompendo as muralhas, mas vivendo em união, junto com o negro, escuridão. Pregai o evangelho, anunciai palavra de vida. Dentro da palavra é caso sério, eu falo sério. Prevalece que é união no meu Senhor, em toda junta ligadura, lutando com o amor. Quem diria? Lutando com o amor. Tamo junto e misturado, Deus abençoado. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, e glória do Senhor Jesus. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, por Deus abençoado. Tamo junto e misturado, e glória do Senhor Jesus. Aqui é mais guerreiro com microfone na mão, sempre mandando várias ideias, tipo de persuasão, baseado na sagrada palavra que fala que preto bom não pode ter falha, porque segue na rima trilha. Preto bom de família tem que ter um caráter, atitude e um correto proceder. Esses são os requisitos básicos que fortalecem qualquer aliança. Tem quem tem caráter, atitude, sempre avança, não cansa, alcança, se firma na banca de Deus. Não seja figueira seca, teu fariseu, receba as bênçãos dos propósitos aliançados, amados. Sejam vocês ungidos, santificados, firmados na rocha. Não acredite no conto da dona Caroche. Vamos seguir em frente sem aquela senhora, pois tem um Deus que está na frente da batalha. Ele é justo e não falha, Deus justo e não falha. Vamos seguindo em frente sem parar, tipo locomotiva, ativa, guerreiro firma. Olha os águia que enxerga as pilhas, sou da família Aramaico. Tamo junto e misturado, por Deus abençoado. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, e glória do Senhor Jesus. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, por Deus abençoado. Tamo junto e misturado, e glória do Senhor Jesus. Sou um grande MC do Triângulo Mineiro. chegando eu pra trincar, representar o povo do gueto. Negro de estilo faz parte dessa nação, mostrando a verdadeira cultura de rua, como tambor no coração. Mano de fé, é assim, trabalha, eu sou trabalho profissional até o fim. Somos guerreiros, pronto para a batalha na nação. Hip hop não admite falha, respeito, educação em primeiro lugar, humildade, dignidade pra revolucionar. Reba o mal, veículo de comunicação, com essa energia fazemos revolução. Em Uberlândia, quem diria, quem diria, revolução se faz assim. Tamo junto e misturado, Deus abençoado. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, e glória do Senhor Jesus. Tamo junto e misturado, guerreiro lado a lado. Tamo junto e misturado, por Deus abençoado. Tamo junto e misturado, e glória do Senhor Jesus.